não tem meio termo. Tudo ou nada, tem que ser assim. A fé é andar flutuando, pra frente olhando, sem temer o mar. E antes que eu esqueça, levante a cabeça pra não afundar. Fé, eu tenho fé, por isso Deus cuida de mim. Fé, eu tenho fé, por isso Deus cuida de mim. A fé liberta teu filho caído e perdido, chamado por Deus. A fé tem que ser atrevida, bem maior que o teu coração. A fé arrasa as dúvidas, provoca a convicção. Pela fé, tira essa amargura, recebe a cura pro teu coração. Fé, eu tenho fé, por isso Deus cuida de mim. Fé, eu tenho fé, por isso Deus cuida de mim. Although